Boa tarde, estamos de regresso para mais uma entrevista neste ciclo que o Conversas dedica às legislativas de 2015, as eleições do próximo dia 4 de outubro. Há uma novidade na cena política, mais uma das novidades que temos na região de Aveiro, António Maio, com o Nós Cidadãos, cuja lista é encabeçada por Gledis Nunes, a convidada desta edição. Muito boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que identifica o vosso movimento de partido? Boa tarde a todos, cidadãos. Eu sou Gladys Nunes, como ele já disse. E como é que identifico? Identifico como um movimento que se tornou partido porque é necessário, mas é um movimento de cidadãos acima de tudo. Cidadãos que querem mudar um pouco, tentar uma alternativa diferente, e não só diferente, mudar o que está mal. Tentar mudar o que está mal. É sempre difícil, mas vamos tentar. E tentar com alguma energia, com alguma força, com alguma vontade. Isso é, para nós, é o mais importante. Por isso é que somos nós, cidadãos. Mas há aqui somos alguma carga representantes de todos nós. Há aqui algum posicionamento que seja possível definir? Não. O partido nasce de que movimento? Nasce onde no país? Nasce em Lisboa? Nasce... Não, nasce num sítio comum a todos. Nasce com pessoas de Porto, Braga e Lisboa. Por isso o sítio não interessa. Nasceu com pessoas exatamente de ambos os lados, inclusive de Aveiro. Porque um dos fundadores do partido é de Aveiro, nasceu em Aveiro e vive no Porto há muitos anos. Outros são de Lisboa, outros são de Braga, por isso nasce no país de cidadãos. É onde ele nasce. E o que sim, é que agora, não é um movimento, não é um partido de direita nem de esquerda. Eu costumo dizer, nós temos os dois lados, não é? Temos uma direita e uma esquerda. Precisamos de ambos os lados, temos uma frente, uma parte de trás. Eu se tiver que me posicionar em algum lado, eu não seria deste movimento nem deste partido. Porque eu acho que isso é rotular, é algo que não é correto. É uma candidata dizer que é de esquerda, é que é de direita. É uma sim, candidata sou independente. Eu sou filiada no partido, já. Mas sou independente em termos de política de esquerda ou de direita, porque eu isso não entendo como tal. Quem consegue fazer isso é radicalizar, é rotular, é algo que, sim, mas que não está correto. Sim, mas há sempre uma origem, há sempre uma causa... Da minha sempre... parte, não. E da parte de alguns dos que eu conheço, não existe ali um direito. Nascemos porque somos cidadãos e queremos mudar isto. Sim, mas, pronto, por exemplo, identificam-se com os movimentos de cidadania que aconteceram, por exemplo, em Espanha? Não. Eu conheço mal a realidade neste momento espanhola e outras. Eu conheço o que nós temos. E eu não quero identificar-me com ninguém. Aliás, eu sempre fui um bocado, eu não falo, eu digo eu, mas eu falo por nós, e por nós todos e por nós cidadãos. Eu sempre gostei e sempre gostámos de ser diferentes e originais. Por isso eu não vou dizer que me identifico com outros. Quer dizer, não gosto disso, não gostamos disso. É diferença, originalidade e fazer diferente. Digamos... Por isso não me identifico com nada, não nos identificamos com nada. Digamos que é um movimento antissistema. Antissistema. Queremos mudar a crise que temos, queremos mudar as duas alternativas que temos e ser diferentes, pronto. Temos que mudar, porque não podemos estar sempre neste, isto é um conformismo doido, é uma coisa que é impossível. Não conseguimos mudar isto. Não conseguimos porque não queremos, não é? Por isso temos aqui um grupo de cidadãos que vão aumentar, surpreendentemente têm estado a aumentar, e que vai de certeza mudar isto. E as vossas propostas de mudança são sustentadas em quê? Em todos os níveis da vida social portuguesa e política. O que é que querem mudar concretamente? Temos que mudar o sistema financeiro, o sistema orçamental, temos que mudar a segurança social, temos que mudar o emprego, temos que mudar, sei lá, temos todas as áreas sociais e políticas possíveis. E mudar possíveis. Como? Mudar como? Tendo alternativas do género como, vamos ver, por exemplo, a nível político, pessoas de várias áreas sociais, não pessoas de carreira política e simplesmente demagogas, não é? Pessoas que tenham trabalhado e saibam lidar com todo o público, saber o que é que querem, exatamente, não é? O que nós conhecemos, o quê? São pessoas que viveram desde os seus 15 anos, desde o tempo de estudantes, saíram das universidades e foram para a carreira política. Quer dizer, fazem leis, fazem pronto, coisas que a nós não nos diz nada. Depois fazem coisas que, a nível da sociedade, está completamente... Como é que nós podemos dizer que não nos coaduna? Estará desfasado. Está desfasado da realidade, completamente, não é? Mas esse... Nós queremos pessoas que estejam no ativo, que saibam, de facto, o que é que querem, o que é que o país precisa, o que é que a população precisa. E queremos, por exemplo, há desemprego, sabemos que há. Mas há formas de, por exemplo, manter as famílias e a sociedade, mesmo desempregada, sem estar a passar mal, sem estar miseravelmente mal, não é? Como, por exemplo, pô-las em atividades em que elas produzam alguma coisa e tenham um retorno. Nem que seja um retorno a nível de alimentação e a nível de vestuário e de outras coisas, e de saúde, por exemplo, saúde gratuita. Está desempregado, mas pode ter atividades sociais, atividades a nível do país e da comunidade, que possam ter um retorno. Mas como é que o nós cidadãos age para fazer essa mudança, não é? Num país onde normalmente ou governa o PS ou o PSD com o CDS, há ali... Vai tentar unir pessoas e conseguir que haja cada vez mais gente que faça mudança, e para isso vai ter que ter votos, não é? O eleitorado nessa questão da opção pelos votos vai sempre muito pelos exemplos que conhece. Os chamados notáveis. Há notáveis, digamos assim, figuras mediáticas neste movimento, ou o nós cidadãos é o cidadão comum e anónimo a fazer o seu caminho? É assim, todos nós somos notáveis na nossa sociedade, no sítio onde estamos, onde vivemos, ou nas nossas localidades. Notáveis não temos. Eu acho que nós nascemos há muito pouco tempo e temos, de facto, ainda algumas dificuldades no sentido de ter pessoas que confiem no partido, não é? Ainda somos muito poucos, mas todos somos importantes e notáveis naquilo que vamos fazer e que vamos fazendo e que vamos continuar a fazer. Fazer uma lista já é uma conquista, não é? Claro, claro. Foi difícil chegar lá, a esse número de... Não foi difícil. Na altura em que, de facto, nos metemos a fazer a lista, pareceu difícil e na hora tínhamos mais do que aquilo que precisávamos. Até. Mas foi no sentido em que o tempo foi curto, porque o partido foi criado como partido há pouco tempo, em junho, e tínhamos ainda poucas pessoas que, de facto, nos conhecessem e que confiassem em nós, não é? Mas na hora da verdade conseguimos, e foi quase que em 24 horas conseguimos uma lista. Mas nos vossos ideais, digamos assim, digamos, por aquilo, a vossa causa é o vosso modelo, digamos assim, de sociedade, assenta numa democracia direta em que os cidadãos intervêm diretamente no poder, ou revêem-se no modelo de democracia pluripartidária, onde há tendências desde a extrema-esquerda à extrema-direita? Não, eu já respondi um pouco a isso. Não me revejo, não. Agora, o partido também julgo que não. E nós, cada vez que reunirmos, de facto, e vamos tendo ideias consensuais ou não, e eu falo por mim, eu não me revejo em partido nenhum. Não foi isso que eu disse, que eu perguntei. O que eu quero saber é se o partido se identifica com uma democracia pluralista, onde tem partidos desde a extrema-esquerda à extrema-direita, ou se defende mais uma democracia direta, em que os cidadãos intervêm diretamente no poder? Eu acho que o partido defende mais isso. Aliás, como eu acabei de dizer também, nós, de facto, somos cidadãos com várias profissões, extremamente diversificadas, com várias idades, na nossa lista e nas outras também, que eu conheço algumas. Eu acho que o partido se identifica mais com, de facto, com o pluralismo democrático do que... O pluralismo democrático, não. A cidadania em que há intervenção mais direta de cada um de nós, a nível de regional, a nível profissional, é melhor. Existe do que... Existe algum não tem modelo nada a ver. Internacional, em algum país, que se aproxime das vossas ideias? Que eu conheça? é capaz de existir, mas que eu conheça não. Aliás, eu vou-lhe dizer uma coisa que é assim, eu de facto não tenho 54 anos, não me identifico muito com política e estou nisto porque de facto acho que não posso ser conformista. Todos nós nos queixamos, todos nós achamos que estamos em crise, mas ninguém faz nada, não é? E então alguém tem que começar e não vão ser sempre os mesmos. E lá está, o problema é esse, é que só se mete nisto quem de facto a maior parte são sempre os mesmos. Por isso, para mim, isto é um início. É um início de carreira, se é assim que possamos chamar. Em termos de... Eu já lhe disse há pouco, eu acho que identificarmos com os outros e com o que os outros fazem e com o que já existe, às vezes não é o melhor. Começamos por baixo, começamos devagar, começamos por fazer coisas que depois, entre todos, seja consensual. Entre todos a nível do país, a nível das várias profissões, a nível das várias mentalidades. Sim, mas sem ideologias de esquerda e direita. Os cidadãos. Sempre cidadãos, sempre ter em conta o que é que os cidadãos precisam. A sociedade... Num país como este, que tem várias tradições e que devemos manter. E não nunca colar-nos a outros partidos, colar-nos a outros países, colar-nos a identificar-nos com outros. Gladys, mas deixa-me desafiá-la para esta questão, e conversávamos aqui antes do início do programa, olhando para um boletim de voto com 15, 16, 17 inscrições, isto não aumenta a confusão na cabeça das pessoas? Pergunto-lhe assim. Claro que há. A maior parte das pessoas nem conhecem a maior parte dos partidos. Conhecem sempre dois ou três, não é? Mas isto é um tempo muito particular no país. É um tempo em que as pessoas estão descontentes, estão desagradadas. Há este alargamento da oferta a uma escala que é de facto muito significativa. Isto tem pernas para andar em cada um destes partidos ou movimentos? Todos talvez não, mas alguns terão, e eu julgo que nós cidadãos vai ter pernas para andar e vai continuar, se tiverem a determinação que eu tenho e que têm muitos dos que eu conheço dentro do partido. Isto tudo tem a ver com, de facto, com as pessoas terem a capacidade de saber discutir os assuntos e chegar a um consenso. E saberem, de facto, o que é que todos querem e não sermos apenas olharmos para o nosso umbigo, olharmos apenas para os bens, para o particular e para o, nunca temos que num partido, assim como numa classe profissional, temos que ter sempre em conta o que é necessário para todos. Não é? O que é que temos que pôr-nos sempre no lugar do outro, que todos nós precisamos, não o que é que eu só preciso. Não é? Sim, mas vamos evidentemente, para aquelas pessoas que nos estão a ouvir que querem saber se identificam ou não com o vosso movimento, convém esclarecer aqui alguns aspectos. A questão é o seguinte: na sociedade existem várias sensibilidades. Há pessoas que acreditam mais na construção coletiva da sociedade e por isso se identificam com a esquerda, e há aqueles que acreditam que a sociedade é a iniciativa individual de cada um que constrói a sociedade. Portanto, promovem a iniciativa privada mais do que as iniciativas coletivas. Portanto, uns defendem mais o Estado Social, outros defendem mais a iniciativa privada, por isso uns são mais esquerda, outros são mais direita. Disse-nos há pouco que não são uma coisa nem outra, mas é evidente que tem que haver um fio condutor, tem que haver um fator que os una, não é? Que faça com que as pessoas lutem por uma determinada causa, lutem por um determinado ideal. E talvez indo a questões concretas, saúde, educação, como é que perspectivam estas questões na esfera do Estado, fora do Estado? Sim, a iniciativa privada é importante para gerar riqueza, gerar emprego. E, por exemplo, uma iniciativa privada que gera bastante riqueza e bastante emprego deve também pagar, por exemplo, a nível social, para que todo esse emprego... Nós antigamente tínhamos iniciativas sociais fantásticas. As empresas tinham até os seus infantários, tinham os seus postos de atendimento de saúde. Agora as coisas funcionam de uma forma diferente, têm-os cá fora e os infantários desapareceram. E muitas vezes os trabalhadores têm muitas dificuldades em trabalhar por causa de facto não terem quem os apoie. É importante, de facto, a riqueza pessoal e privada para, de facto, gerar essa riqueza. Mas é importante também que haja o ensino público, que haja o ensino, que haja saúde pública gratuita. Isso é sempre importante. Todo o país que não tiver uma saúde pública gratuita e um ensino gratuito, eu não sei como é que... Porque o privado continua a ser só estuda quem pode e só terá saúde, acesso aos cuidados de saúde, quem de facto pode. Isso não pode existir. Nós temos, de facto, um país pobre, um país de pessoas necessitadas e carenciadas de saúde e de que todos nós sejamos solidários. Por isso as coisas têm que ser alteradas de uma forma com mais razoabilidade do que aquilo que tem sido feito. Porque passou-se do 8 para o 80, não é? E passou-se do 80 para o 8. Há coisas que tínhamos a 80 e passaram para 0, e há coisas que tínhamos a 0 e passaram para 80. Quer dizer, não há ali um meio termo em que as coisas sejam devidamente resolvidas, em que todos nós possamos ter um acesso mais fácil ao ensino. Por exemplo, o ensino privado veio de certa forma de estabilizar o ensino público que tínhamos, apesar das pessoas dizerem que o ensino público era muito mau, se calhar estava era desatualizado, mas que era bom, era. Agora, o privado veio, de facto, é completamente diferente. É uma das vozes que acusa o governo destes últimos 4 anos de ter promovido a destruição de serviços públicos? Muito. É, muito, portanto, porque crítica deixámos muito de ter muitas escolas, de facto fazem imensa falta, apesar de haver poucos alunos, se calhar a distribuição foi muito mal feita, mas isso são coisas que, de facto, eu só não consigo estar a desmiuçar tudo isso em pormenor, porque isto é nós coletivamente conseguimos traduzir isto de uma forma mais fácil. Mas o Estado vai ter de redefinir as suas funções sociais, saber o que pode fazer, o que quer fazer. Claro, perfeitamente, porque isto não... Eu acho que se mudarmos para a outra... Nós estamos sempre no A e no B, não é? Eu classifico o A como o PSD ou o B como o PS, não interessa. E a alternativa é sempre a mesma. E não, as mudanças não são nenhumas. As mudanças, de facto, estão sempre têm sempre o privado, os bens pessoais de cada partido em causa, não é? E isto não é importante, porque depois a maioria dos cidadãos ficam, de facto, sem emprego, sem trabalho, sem emprego, sem educação, sem saúde, como deve ser. Aliás, as pessoas deixam de ir à farmácia, já não compram medicamentos. Eu conheço perfeitamente essa área, porque não têm, de facto, como os comprar e vão andando. Mas a discussão que foi mantida durante algum tempo, e mete-se a Grécia sempre na comparação com Portugal, as vias que seguiram, a Grécia esteve na rua, o povo esteve na rua, a Grécia tem um governo que foi eleito, de alguma forma, contra a onda austeritária, mas que acabou a cumprir políticas ou a assinar documentos que obrigam a políticas que fazem a democracia parecer assim uma coisa muito ligada à finança, não é? Há quem diga que isto não é verdadeira democracia ou que é uma democracia liberalizada em coisas muito, claro, muito estreitas. Um movimento como este que representa, acha que é possível uma recriação da democracia, de uma verdadeira democracia? É sempre possível recriar a democracia. É sempre, sempre possível, desde que as pessoas queiram. Ou estão no caminho da utopia? Utopias só existem se as pessoas não fizerem nada. Se as pessoas não se disponibilizarem a fazer, se mantiverem sempre a criticar, só falam, só criticam, se mantiverem em conformidade, sempre confortáveis no sítio onde estão, aí será utópico. O que é que Portugal precisa de fazer para mudar de vida? Pergunto-lhe antes de outra forma. Portugal mudou de vida nestes 4 anos? Não. Portugal mudou algumas coisas, mas a mudança não é só positiva. A mudança pode ser... A evolução pode ter uma evolução, não é? E o que é que tem que mudar o país? Tem que mudar muita coisa. Muita coisa mesmo. De uma forma positiva e evolutiva. Tem que ter uma evolução gradual e evolutiva. Não é uma mudança só porque tem que se mudar, sem ter nexo. Tem que haver nexo no que se faz. E às vezes, é assim, as pessoas gostam de mudar, porque é importante mudar, só por mudar. Se aquilo está bem, costuma-se dizer, equipa que ganha não se mexe, não se deve mexer. Se está mal, vamos mexer, mas para ficar melhor, nem que seja experimental. Agora, há coisas que de facto estão mal, as pessoas tentam mudar, mas depois fica ainda pior do que o que estava. E serviu o interesse de meia dúzia só. Mas pode-se mudar. Se a experiência não resultou, tem que de facto voltar a mudar e mudar para melhor. Senão não vale a pena mudar. Sim, mas essa mudança faz sentido só se for alicerçada em propostas. Claro. Uma das críticas que as pessoas fazem relativamente aos políticos é que no dia nas campanhas eleitorais todos têm soluções ou dizem que têm soluções e depois na prática não as concretizam, ou então dizem que querem mudança, mas não apresentam soluções para concretizar essa mudança. É nesse sentido que eu fazia essa questão. Concretamente, como é que se cria emprego? Como é que se garante dinheiro para se ter hospitais públicos com acesso gratuito e escolas, etc, etc? Como eu lhe disse há pouco, mesmo que as pessoas não tenham emprego podem não viver na miséria se tiverem atividades a nível da comunidade que lhes possam garantir pelo menos a alimentação e a alimentação, vestuário e outras coisas do género e uma saúde gratuita. E de onde vem o dinheiro? Isto é assim, se... Há quem defenda que deve haver mais impostos para se garantir o Estado Social. Há quem defenda que não, senhor, que devem ser reduzidos impostos para que a iniciativa privada crie riqueza e que garanta emprego, etc, etc. Neste caso, em qual dos dois modelos... Os impostos têm que ser... A parte financeira tem que ser devidamente bem estruturada e bem portanto, pensada. Acho e tem que ser, eu a meu ver, acho que deveria ser, e isso já foi discutido e pensado a nível dos nossos cidadãos, as pessoas, o trabalhador, por conta de outrem, tem que pagar os seus impostos, claro, mas tem que ter, não pode pagar o mesmo imposto que paga uma pessoa que tem uma atividade privada e que tem um lucro bastante alto, não é? Defende, mas não defende há este que, tipo de... Defende que os impostos devem continuar a ser focados essencialmente no rendimento do trabalho ou, por exemplo, deve-se, o que não acontece hoje, que é tributar as mais-valias financeiras e os movimentos de capitais? Tudo deve ter um imposto. Tem é que ser devidamente controlado. Quer dizer, não é um imposto só que... Por exemplo, nós temos que... Quem ganha mais de 1.500 euros leva tanto de imposto, é tributado tanto de imposto como quem ganha 4.000 e 5.000, não é? Por exemplo. Eu acho que, em termos de impostos, temos que começar antes pelo contrário, em termos de vencimentos. Os vencimentos, de facto, não devem ser terem uns tetos tão elevados. Porque é que uma pessoa que é gestor tem que te ganhar 10 mil euros, né? E uma pessoa que tem um outro tipo de curso, dentro da saúde até, ganha, por exemplo, 1.500 ou 2.000. Portugal é um dos países com maior desigualdade dos rendimentos. Ora portanto, bem. É contra isso. Claro. Está claro a falar de médicos e enfermeiros, é isso? Não, porque essa é a minha profissão. Não, não são os médicos as pessoas que ganham mais, nem pense. Os gestores ganham muito mais. Os gestores ganham muito mais. E acham que os enfermeiros não deveriam ganhar tanto, por exemplo, a meu ver. E vice-versa. Pronto, mas... É uma sociedade de injustiças, na sua opinião? É uma sociedade de injustiças, é. Ou desigualdades? É. Injustiças, desigualdades... A injustiça é uma desigualdade, não é? Pronto, mas é assim, eu acho que os impostos têm a ver com os tetos salariais. Todos devemos pagar impostos, mas têm que ser devidamente definidos, não é? Todos pagam, por exemplo, quem recebe 1.500 ou 2.000 é tributado da mesma forma que quem recebe 4.000. A partir daquele teto é igual, não é? Só quem recebe menos de 1.000 é que não é. Por isso... Tem que ter em conta uma série de fatores que não são estes também. Há outros fatores, como o número de filhos que têm, ao seu encargo, os filhos, ou pais, ou irmãos, ou outras pessoas. E outras coisas mais, há muitos fatores que não é possível falar nisto assim tudo, porque isto tem que ser tudo muito bem pormenorizado, não é de uma forma assim no ar, não é? A mensagem que nos passa é de que ainda estão a fazer esse caminho de aprofundar as... os modelos e as ideias, é um bocado essa ideia. Nós temos, nós cidadãos, quem criou de facto o partido e quem, este movimento, já tem as ideias definidas. Agora, as nossas listas ainda estão, pelo menos aqui da Aveiro, eu no meu caso, estou muito ainda, muito crua nesta coisa, não é? Mas, de a qualquer das formas... A conhecer os cantos à casa. O que é que a Aveiro formas, pode dar a essa estrutura nacional do Nós Cidadãos? Pode dar muito. A Aveiro é uma grande cidade e pode dar bastante, desde que todos se empenhem agora, a partir de agora, e cada vez mais no que querem fazer e no que querem fazer, quer do partido, quer dos cidadãos, e quer, o que querem fazer pelo país e por nós todos. Mas o que é que gostaria de levar à discussão dentro do partido, que tenha a ver concretamente aqui com a Aveiro, que não é só cidade, não é? O distrito, problema aqui é que destaca no contexto da cidade. Uma candidatura distrital vai ter de falar para o distrito, sim, não é? No conjunto, sim, sim, é... Sim. A nível da Aveiro, acho que há muita coisa que podemos, de facto, pensar. A Aveiro não evoluiu muito nestes últimos 40 anos. A meu ver, foi uma das cidades que menos evoluiu, das cidades capitais de distrito. Precisamos de evoluir mais e temos muita coisa excelente para evoluir a nível do turismo, a nível do mar, a nível da agricultura. Temos muito que evoluir, muito. Acho que são as três coisas que estão mais... Porque, por exemplo, a nível da viário, por exemplo, nós a nível do desporto também, teríamos também muito que evoluir, porque o nosso desporto tem ido quase por água abaixo. Pronto, e acho que Aveiro terá muito que dar ainda ao país e o país a Aveiro. Porque está num sítio extremamente estratégico, tem potencial. Muito potencial para dar ainda. Nós temos aqui uma grande costa bonita e fantástica para o turismo e tem que evoluir. As legislativas são um aquecimento para as autárquicas? Eu acho que sim, é uma experiência. E um aquecimento e um começar do princípio. E isso é importante, vamos tentar agora, a partir da próxima vez que eu cá venha, já sei muito mais disto, não é? É a possibilidade de haver aqui entendimentos entre movimentos ou partidos. Vocês equacionam isso dentro do Nós Cidadãos? Sim, todas as pessoas são bem-vindas, por exemplo, porque somos cidadãos. Depois de eleições, admitem que isto venha a acontecer? Tudo é possível, porque todas as pessoas que queiram vir para o Nós Cidadãos... Mas há são pontos cidadãos. De contacto entre alguns desses movimentos? As pessoas conhecem-se? É assim, se existem noutras cidades, noutros sítios, existem, provavelmente, eu julgo que sim, que existem, porque eu já vi algumas, inclusivamente aqui em Aveiro temos algumas pessoas que faziam parte, ou que já fizeram, de outros movimentos e que fazem parte até da lista, e até inclusivamente de partidos, mas partidos não como filiados, mas independentes, todos eram independentes, mas que já fizeram parte do movimento, sim, temos. Qual é o seu objetivo nesta eleição? Traçou algum patamar, algum número de votos que gostaria de atingir? Eu não tracei nenhum patamar, mas vou falar para o mandatário que disse que se tiver 1000 votos, sente-se um homem feliz. Não, ele falou na eleição de uma deputada. Estou a brincar. Ah, não. O meu mandatário é que disse que se tivesse 1000 votos já era um homem feliz. E eu disse-lhe, temos de ter muito mais que isso. Agora não lanço nenhum números, porque para mim seria de facto uma utopia. Por isso eu espero ter muitos votos. Será bom para todos nós. É uma semente que querem colher frutos no futuro. Claro, é claro. Que vai crescer. Gladys Nunes, o agradecimento por esta meia hora de conversa que passou num instante. Pois. Voltamos amanhã com novos convidados na corrida às legislativas. Eu agradeço o convite e espero que numa próxima oportunidade, de facto, seja diferente, seja melhor, porque isto para mim foi uma primeira vez e, de facto, se calhar não correspondia àquilo que as pessoas queriam, mas pronto.